1, 2, bom dia. Marcador externo, visual. Seu nome é 1, 2, avistado. Pouso autorizado, sistema 0, vento no 0, 0, 0, 0, 7, 1. Enche de volta, bom, noite, 1, 2, confirmando que está seca. Avião. É. Sem chuva. Ah, tá, ótimo, obrigado. Bom, 0025, para o táxi, 73 a bordo. 0345, terno com fins. Boa 0025, táxi via Fatione Índia para o ponto de espera 10, ponto de espera corte pronto, ajuste no 08. Sim, Fatione Índia, ponto de espera cortado a ponto, boa 0025, mais 8. Afirmo, deixe-me até a luz no pé e o ajuste metro 908, autorizado LS, que foi o estabilizado. Brasil, pé 28, autorizado Clay, foi uma, né? Ou no... Argentina 19, 1, 2, 3, 7, 7, 1, 0, 1, 8. 5, decolado 0500, chame 1-1008, pode ser? 1-1008, bom dia.

Acione notificação via chegada agora de ONU 250050, ajuste altímetro na 08. Não é 910, Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, 1910. Está 9100, 3 ABL ainda, colapso no 0, vento no 20 graus, 09 nós. E vem a colapso no 0, 0, 9100. 00, decolado 18, 120, por favor. 208, boa. Controle Salvador, Alta 9100. 9100, contato radar decolagem, subiu 9350, eu saio da boca. 350, vigilância, boca. 438, 962, se matou em 2000 pés, eu preciso da LSX, informe estabilizada, ajuste altímetro 1908. Preparação, o Uno, transição morte, vai abaixo para a costa. 9100, está sendo zona 70, chama agora centro de resistência na frequência no 2085, eterno no 2545. Centro de resistência a partir de agora, está 9100. C381, completo final, chama agora turno, no 8S95. 8S95, boa noite. E Salvador, boa noite, tá 386 estabilizado no LS. 386, já avisou com o campo? Ainda não. É forte o visual, altímetro no 0 ou no 8. Visual, 386. Campo tá 3816. Pouso autorizado, pistola 0, vento no 0 grau, 0,5 nós. Vento e pouso no 0, 3816. Plano 386, salva de 28, direita via Fox, Alfa Juliette, portão 10. Direita Fox, Alfa Juliette, portão 10. 3, Gol. Honolulu 73, já pronto pro spec? Não, só escuta nossa autorização. 73 autorizado para Guarulhos, via Honolulu 0, Taubaté, nível 360. Então voo 1, transição ao ótima subida, curva à direita após a decolagem. Transponder 5174, controle 1208. Tio, Honolulu 1-0, é Taubaté, nível 360, autorizado para Guarulhos, então voo não ótima. Curva direita após, 5174 transponder, 1208, controle gol, 1173. Só confirma na rota, Honolulu 0 até Taubaté. Honolulu 1-0 até Taubaté, o 1-3-3. Correto, no parte 3, chama o próximo pushback, o 1-1-7-3. Chama para o push. Está na remota 2 Lima para o pushback de treinamento. O 1173 livre canal Champion Tax. Autorizado, 1173. 1-1-1-7-3 para o táxi, alterna o galeão, 4 horas e 30, 1-0-1 no bordo. 1-1-7-3, surge o ataque até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índio, no ponto de espera, chame pronto, não me escuta, ajuste altímetro 1-0-1-8. Pátio 1 no Índio, ponto de espera, reporta pronto, 1-0-1-8, 1-1-7-3. Alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-5 nós, Quirengão 1-0, 1-8. Alinha decola 1-0, 1-0, 1-8, 1-7-3. Chama agora o controle do seu governo na frequência 1120, décimo 8, tempo roxo. Zero oito, obrigado. Obrigado, bom dia, o 93. Direto Lira 360, centro de saúde, voo 1973. Torre Bandia, voo 1561, inocente da época, porção 4, autorização Galeão. Uno 561, bom dia, informação em curso, Foxtrot, Galeão, aguarde coordenação, prepare por gentileza a saída Sanvo 1, transição Doclo, senhor. Tente, Sanvo 1, Doclo, aguardando, vou 1-5-1. Uniforme Bravo Alfa Vida. Aqui eu sou base. Nossa. Apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, aciona 5206, frequência do controle Salvador em 120.8, gol no 561. Autorizado Galeão, nível 360 com plano de voo, decola 10, saída Sanvo 1, transição Doclo. Responde a tipo 206, controle 208, voo 1951. Correto, procedimento, voo no 561, portão 4, chame pronto para o push back acionamento. Repórterão. Information Foxtrot now. We copy information Foxtrot, Argentina 1911 and somebody.